Norte, vou te levar comigo. Foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. Abre a porta do teu corpo, que eu quero estar contigo. Num barraco, na tua onda, no meio do teu livro. Alalalon, alalalon, alalalalon, non, non, alalalon, non, non, non, yeah, alalalalon, non, non. E lá no céu daquele morro, meu barraquinho, onde eu fico em frente ao fogo, bebendo aquele vinho, vendo a lua lá no morro. Eu vou dormir cedinho pra acordar no Rosa Norte e surfar sozinho. Oh, oh, oh, meu, eu quero teu amor ao amanhecer e acordar beijando você. E ao entrar no mar, vou pedir ao céu que Iemanjá proteja meu bem, que Iemanjá proteja meu bem. Eu vou fugir pro Rosa Norte e te levar comigo. Foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. Abre a porta do teu corpo, que eu quero estar contigo. Num barraco, na tua onda, no meio do teu livro. Oh, oh, oh, meu, quero teu amor ao amanhecer e acordar beijando você. E ao entrar no mar, vou pedir ao céu que Iemanjá proteja meu rei, que Iemanjá. Oh, no, no, yeah.